comigo, meu irmão. Mostrar pro meu povo a minha transformação. A misericórdia de Deus, o Pai, o Criador. As minhas maldades, Ele mesmo perdoou. Um coração dominado de maldade e terror. Humano correria, escravo, homicida, desviado da palavra e nenhuma cilada. Mais uma história de um mero cidadão. No bairro da Santana comecei com uma maconha, já não ia pra escola. Perdi todo o interesse na faculdade da malandragem. Era o primeiro, linha de frente, na quebrada adquiri muito respeito. E aí, meu truta, você tá iludido com esses pratos que o Satanás tá colocando pra você, tá ligado? Eu sou de normal. Satanás, na verdade, ele quer ver você caindo, tá ligado? Ele joga isso pra você cair. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esse sim é o digno da sua adoração. Mas o tempo foi passando e a idade foi chegando. E a visita da cegonha mudou todos os meus planos. Derek, meu filho, te amo demais. Eu quero que tenha orgulho me chamar de pai. Meu avô sempre dizia: aí, mano, Deus tem um plano em sua vida. E com certeza vai se cumprir. Pois ele não escolhe o capacitado, mas capacita seus escolhidos. Pode crer, acreditei, e hoje estou aqui. Agradeço meu avô, as suas orações. O Senhor escutou. O Senhor escutou. Transformação verdadeira só depende de ti. Com a armadura de Deus, me revestir. O inimigo não tem poder em minha vida. Transformação verdadeira só depende de ti. Com a armadura de Deus, me revestir. O inimigo não tem poder em minha vida. É isso mesmo, guerreiro, se você crer vai conseguir. Transformação verdadeira só depende de ti. O crime, o vício não pode te dominar. Satanás tá derrotado, Jesus veio pra nos libertar. Os dardos inflamados que o inimigo tem lançado não tem nos alcançado, pois andamos bem armados. A armadura poderosa de Deus nos revestimos. O escudo da fé estará sempre comigo. Há algum tempo atrás não tinha salvação. Fumava um baseado e vivia na curtição. Mas o grande eu sou teve compaixão de mim. Me entreguei por inteira, transformado estou aqui. Discriminação, perseguição, com certeza sofreremos. Mas firme nas promessas do Senhor nos manteremos. É, mano, nós nos manteremos firmes nas promessas do Senhor. Transformação verdadeira só depende de ti. Com a armadura de Deus, me revestir. O inimigo não tem poder em minha vida. Transformação verdadeira só depende de ti. Com a armadura de Deus, me revestir. O inimigo não tem poder em minha vida. O Senhor é meu Pai. Se a nossa vontade estiver baseada na vontade de Deus, não tem outro caminho. Deus pega aquele lá que ninguém apostava, que ninguém acreditava, e transforma ele, transforma a história dele. Mano, Mi, Preta Louca, e que Davi. O reino tá aí pra ser trabalhado, mas aí precisa de gladiadores, precisa de mão forte e consciência limpa, coração limpo pra obra. Deixa Deus agir. Verdadeira só depende de ti. Com a armadura de Deus, me revestir. O inimigo não tem poder em minha vida. Transformação verdadeira só depende de ti. Com a armadura de Deus, me revestir. O inimigo não tem poder em minha vida.